Olá, bem-vindo a bordo. Você está aqui na Ecos Radio Podcast, nosso podcast de número 4, quarto podcast através do Radar Cultura, claro, através do Radar Cultura. Um grande abraço a você do Radar Cultura. Então, sonhando já com as férias de final de ano, tem gente que já está viajando longe nessa história, hein? Então, prepare-se. É, meu amigão, prepare-se porque a coisa não vai ser tão fácil assim. Trabalhadores do setor aéreo ameaçam realizar uma greve nos dias 23 e 24, que por acaso é a antevéspera e véspera de Natal. Os aeronautas, que são os pilotos e comissários de bordo, e aeroviários, que é o pessoal de terra, reivindicam um aumento salarial de 10%. Nada mais justo. Afinal de contas, as companhias estão faturando bem e muito. Mas as companhias aéreas, por sua parte, se dispõem a tonificar esses contra-cheques, né? Dar aquele gás nos contra-cheques, mas oferecendo menos da metade do reivindicado, ou seja, 4,5%. Essa discórdia entre as partes se arrasta desde outubro, para você ter uma ideia. E a coisa já está cheirando para o nosso Natal e Ano Novo. E isso lá no Ministério Público do Trabalho. A procuradora Laura Martins de Andrade chamou as partes para uma audiência de conciliação. Ela foi realizada sem alarde, né? Ninguém ficou sabendo, foi um negócio meio entre eles e tal, na tarde da última quinta-feira, dia 10. Antes, pela manhã, cerca de 300 aeronautas e aeroviários, eles realizaram uma manifestação. Então eles seguiram, né, percorrendo o saguão dos aeroportos de Congonhas e Cumbica, já alertando você, passageiro, né, que está sonhando com aquela praia no Nordeste, que a coisa não vai ser bem assim. A tentativa de mediação da procuradora Laura Martins durou 3 horas. Muito papo furado. E ela propôs um reajuste intermediário. Ou seja, nem os 10% pedidos pelos trabalhadores, nem os 4,5% ofertados pelas empresas aéreas. Ela sugeriu 6%. Lógico está que os motores, as turbinas, na hora, se desligaram. Por quê? O encontro terminou sem acordo. Laura Martins marcou uma nova audiência. Ela vai acontecer agora, na próxima terça-feira, dia 15, em São Paulo. Já na véspera, ou seja, na segunda-feira, dia 14, os sindicatos de trabalhadores do setor da aviação civil vão realizar uma assembleia para decidir se aceitam os 6% sugeridos pela procuradora. Ou seja, segundo a senhora Laura, né, a doutora Laura Martins, o dever do Ministério Público do Trabalho, diante da possibilidade de uma greve, é garantir o direito da população. Por isso, essa reunião foi marcada com o objetivo de se chegar a um acordo entre as partes, ela acrescentou. Já por parte dos trabalhadores que estão representando, né, que estão, têm seus representantes na mesa de negociações por duas entidades distintas, né, o Sindicato Nacional dos Aeronautas e o Sindicato dos Aeroviários de São Paulo e Guarulhos, além dos aeroviários do Amazonas, de Recife e do Rio, né, eles não estão lá muito contentes com esses 6%. Ou seja, resumindo a nossa história no nosso podcast de hoje pelo Radar Cultura. Amigo, pegue uma carona no trenó do Papai Noel, porque pelo andar da carruagem ou dos aviões, você vai ficar no chão. E se você quiser entrar em contato com a gente, é muito fácil, anote aí, redacal@rwy10.com. Aproveite e faça uma visita à nossa página, www.rwy10.com. Tá certo? Eu sou Júlio César, que apresentou a você o nosso podcast de número 4. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo podcast. Oh, oh, oh!